Vamos mandar essa aí pro grupo de repressão, crime organizado do Espírito Santo. Queria falar e pro Supremo Tribunal Federal. É verdade. Em homenagem à grande justiça que nós temos. Pra você, José Rainha, Ananias e o Carvalho. Tô com a merda.